Quero com alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estejam assentados, meus queridos, por bondade. Quero expressar a minha gratidão a Deus por mais esta rica oportunidade que o Senhor Deus nos concede de podermos estar na sua casa louvando a Deus, adorando a Deus, bendizendo-o na beleza da sua santidade. Eu gostaria de convidá-los para que juntos leiamos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lamentações, capítulo de número 3. Lamentações, capítulo 3, versículo de número 22. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim, novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém. Queridos e amados irmãos, eu confesso aos irmãos que a minha alma, que o meu coração se alegrou no momento em que eu estudava, em que eu meditava neste versículo, nesta referência bíblica, no livro de Lamentações, falando sobre as misericórdias do Senhor. Eu acredito que uma das palavras mais bonitas que nós encontramos no Antigo Testamento, entre tantas que existem, eu acredito que uma das mais lindas palavras é esta palavra que diz misericórdia, que também corresponde à palavra graça no Novo Testamento. O livro de Lamentações de Jeremias consiste num salmo de lamento por ocasião do cativeiro em Babilônia, quando os judeus foram para lá levados e por ali ficaram escravizados num período de 70 anos, como dizia a profecia. O capítulo 3 de Lamentações consiste numa lamentação de aflição, de tristeza, quando o profeta faz um coro por Israel e expressa a sua confiança em Deus, a sua confiança no Senhor, a despeito do sofrimento, da situação em que estavam no território da Babilônia. Já no versículo de número 22, o profeta agora afirma que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E quando o profeta expressa esta palavra misericórdia, nós entendemos que misericórdia vem de uma origem hebraica que significa compaixão, que significa complacência, benevolência, que corresponde, que coaduna com a palavra graça no Novo Testamento, que significa favor imerecido, concessão de favores a quem não tem méritos próprios. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, escrevia aos Romanos no capítulo 5 e no versículo de número 20, ele escreve dizendo assim: que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, os nossos pecados não são páreos à graça de Deus sobre a nossa vida. Os nossos pecados não podem superar as misericórdias de Deus que estão sobre a nossa vida. Quem crê nisto glorifica a Deus. E o profeta escreve dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quando o profeta expressa esta frase, esta palavra, dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, o profeta está falando de compaixão, está falando de complacência. Mas quando ele começa a dizer: mas as suas misericórdias não têm fim, nos diz os pesquisadores, intérpretes da Bíblia, que este vocábulo agora, misericórdia, ele muda um pouco. Ele dá um sentido maior, falando que trata-se de um carinho, trata-se de um zelo, trata-se de um amor maior para conosco, como que se Deus estivesse dizendo: é o carinho do Senhor, não tem fim. O zelo de Deus para conosco não tem fim. O amor de Deus para conosco é infinito. O zelo de Deus para conosco é eterno. Deus tem um grande carinho. Deus tem um grande zelo pela tua vida. Deus tem um grande carinho pela nossa vida aqui esta noite. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus tem um grande zelo e um grande carinho para com a tua vida. Diga isso de uma maneira bem firme para a pessoa que estiver próximo de você. Deus tem um grande zelo para com a tua vida. Esta misericórdia, este carinho, este zelo, este amor que Deus tem para conosco, a Bíblia fala-nos que são novos a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ou seja, cada dia que nós passamos, cada dia que nós entramos, nós recebemos este carinho da parte de Deus. Cada dia que nós passamos, nós recebemos este zelo da parte de Deus. Cada dia que nós vivemos, nós desfrutamos desta misericórdia de Deus. Hoje, por exemplo, nós já desfrutamos deste zelo de Deus. Nós já desfrutamos deste amor de Deus. Nós já desfrutamos desta misericórdia de Deus para com a nossa vida. Mas amanhã, ao nascer de um novo dia, este zelo, este carinho, este amor, esta misericórdia, ela se renova. O odre da misericórdia de Deus, ele se recarrega para um novo dia, e nós adentramos a um novo dia desfrutando das misericórdias do Senhor, do amor do Senhor, do carinho de Deus e do zelo de Deus para conosco. A misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, ela não se esgota. O carinho de Deus para com a sua vida, o amor de Deus para com a sua vida, ele não se esgota, ele não se acaba. E é por isso que o profeta escreve dizendo: novas são a cada manhã. Vira para a pessoa que está próximo de você e diga assim: a misericórdia do Senhor, a misericórdia do Senhor não se esgota na tua vida. E glorifica a Deus por alguns segundos. Aleluia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E eu gostaria de refletir com os irmãos nesta noite, falando um pouco sobre a maneira que o Senhor, a maneira que Deus manifesta esta misericórdia, este carinho, este zelo para conosco. Em primeiro lugar, o Senhor tem misericórdia da nossa vida, o Senhor tem misericórdia de nós, como um pai se compadece de um filho. Amém por isso? O Senhor tem misericórdia de nós, como um pai se compadece do seu filho. O Senhor nos tem como filhos. O Senhor tem você como filho. O Senhor tem a cada um de nós aqui esta noite como filhos. Vire-se para alguém e diga assim: o Senhor te tem como filho esta noite. O salmista escreve no Salmo 103, no verso de número 13, ele escreve dizendo assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O Senhor Jesus Cristo nos disse, e está registrado no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 11, no versículo 11, ele diz assim: qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará ao Pai Celestial aqueles que lhe o pedirem? O Senhor esta noite lhe tem como um filho. Em João capítulo 1, versículo de número 11, nós encontramos a seguinte expressão dizendo assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 14, ele escreve dizendo assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, meu Pai, papai, papaizinho. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros, também herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O Senhor Deus, esta noite, através das misericórdias dEle para com a tua vida, te tem como um filho. Levanta a sua mão para o céu e glorifica a Jesus esta noite. Glorifica a Deus esta noite, porque você é chamado como filho de Deus esta noite. Nós temos parte na herança de Deus. Lembram-se daquela parábola que o Senhor Jesus contou, registrada em Lucas, capítulo de número 15, parábola do filho pródigo. O filho desfrutava de tudo que tinha em casa. O filho desfrutava de tudo, porém pediu parte da sua herança, parte da sua fazenda, e viajou para longe. Viajou para distante, abandonou o seu pai, abandonou a sua família, abandonou tudo que tinha. E agora ele cai em si, reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado diante do seu pai, diante de sua família, e resolve voltar para a casa de seu pai. E quando ele resolve voltar para a casa de seu pai, ele prepara uma desculpa para apresentar ao seu pai. Ele prepara um discurso para poder apresentar ao seu pai, dizendo assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E assim ele fez. Ele se levantou e se dirigiu para a sua casa outra vez. Ele voltou para a casa do seu pai, voltou para perto de seu pai. E a Bíblia nos diz que quando seu pai o avistou de longe, o seu pai correu, abraçou-lhe, beijou-lhe o pescoço, e o seu filho então jogou, se prostrou-se aos seus pés e disse: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Mas o seu pai o levanta, e o seu pai chama os seus servos e diz assim: trazei-lhe sandálias e coloque sandália nos seus pés, porque sandálias os servos não usam, os escravos não usam. O pai estava dizendo: você pecou, você errou, mas eu estou recebendo você como filho outra vez. E o pai ainda chegou e disse assim: trazei-lhe um anel e põe-lhe o anel no dedo, porque o anel significava a herança que ele havia perdido, a herança que ele havia gastado, e o pai estava lhe devolvendo outra vez. Eu quero lhe dar uma boa notícia esta noite: o Senhor Deus esta noite, ele tem você como filho. O Senhor Deus esta noite está devolvendo para você a herança que você perdeu. Recebe em nome de Jesus Cristo. Se você crer, levanta a mão e glorifica o Senhor. Abaxurica, daramande, condarai. Se somos filhos de Deus, podemos apelar pela misericórdia do Pai. Se nós erramos, se pecamos, nós temos o direito de implorarmos por misericórdia. E o Pai que nos ama, nos corrige e ensina-nos a viver uma vida vitoriosa. Se você crê, adora o Senhor Jesus esta noite. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Em segundo lugar, nós entendemos que, através da misericórdia de Deus para com a nossa vida, o Senhor nos consola como uma mãe consola o seu filho. Amém? Através da misericórdia de Deus, o Senhor nos consola como uma mãe consola o seu filho. Uma mãe tem condição de castigar o seu filho e, ao mesmo tempo, consolá-lo. O Senhor exerce a sua misericórdia sobre a nossa vida, consolando-nos e enxugando as nossas lágrimas. O profeta Isaías, no capítulo 66, no versículo de número 13, diz assim: como alguém que sua mãe consola, assim eu, o Senhor, vos consolarei e vós sereis consolados. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 17, nós encontramos a expressão bíblica dizendo: porque Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Em Mateus capítulo 5, versículo 4, nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus disse assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O Senhor, esta noite, através das suas misericórdias, está presente neste lugar para consolar a sua vida. Se você crê, levanta a mão para o céu, adora o Senhor Jesus esta noite, porque Jesus está aqui para consolar a sua vida. O Senhor é quem te consola. Se você puder colocar o seu braço no ombro da pessoa que está ao seu lado e diga bem no ouvido dele assim: o Senhor te consola esta noite. Você pode estar com o rosto banhado de lágrimas esta noite. Você pode estar passando por tribulações esta noite. Você pode estar passando por angústias esta noite, mas o Senhor está te consolando. Recebe o consolo da parte de Deus esta noite. É o Senhor que te consola esta noite, como uma mãe consola os seus filhos. Lembram-se de Ana? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, e os versículos seguintes, 9 a seguir, nós encontramos uma senhora chamada Ana. Ela estava prostrada, estava chorando, derramando as suas lágrimas. E diz assim o texto, versículo 10 do capítulo 1. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Seu desejo era ter um filho, não podia ter. E nós a encontramos prostrada. Nós a encontramos chorando, derramando as suas lágrimas. E quando o sacerdote Eli lhe faz a pergunta: o porquê do seu choro, o porquê das suas lágrimas, o porquê da sua oração, que ele também não entendia e não interpretava da maneira em que ela orava, em que ela clamava, ela respondeu dizendo assim: eu sou uma mulher atribulada de espírito, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E Eli respondeu para ela dizendo assim: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E nós encontramos o versículo 19, o Senhor se lembrando dela, o Senhor a consolando. E o versículo 20 do capítulo 1, nós encontramos que passado algum tempo, Ana concebeu, teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia: eu tenho alcançado o meu pedido, o Senhor ouviu a minha oração. Esta noite, se o seu rosto está banhado de lágrimas, o Senhor está aqui para te consolar. Levanta sua mão para o céu e glorifica a Deus esta noite, porque o Senhor está te consolando. Glorifica a Deus esta noite, porque o Senhor está consolando a sua vida. Glorifica a Deus esta noite, porque Ele está enxugando as suas lágrimas. Glorifica a Deus esta noite, que você pode estar passando por tribulações, você pode estar passando por angústias, mas o Senhor, que é fiel e justo, Ele está aqui enxugando as suas lágrimas, porque Ele, através das suas misericórdias, nos consola como uma mãe consola o seu filho. Lembram-se de Agar, serva de Abraão, quando fora despedida, foi errante pelo deserto, ela e o seu filho Ismael. E a história bíblica nos conta que acabou a água do odre se findou, e ela deixou o seu filho em algum lugar e começou a chorar, E quando ela chorava, a Bíblia nos diz no capítulo 21 de Gênesis, que um anjo do Senhor apareceu e disse: Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E ela abriu os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu ao seu filho, e deu ao moço, porque Deus a consolou. Deus viu as suas lágrimas, e ouviu a oração do rapaz, e o Senhor lhe atendeu. Quais são as lágrimas que descem pelo seu rosto esta noite? Deus não ignora a sua dor esta noite. Eu tenho uma boa notícia para lhe dar esta noite. O Senhor Deus não ignora o seu sofrimento. Deus tem um interesse grande pela sua vida, porque quando nós choramos, o Espírito do Senhor nos consola, o Espírito do Senhor Deus está conosco a cada momento da nossa caminhada. Se você se sente frustrado, se você se sente decepcionado, se você se sente cercado de problemas, o lenço do Altíssimo te consola esta noite e coloca um novo cântico nos seus lábios. Levanta a mão e adora a Deus por causa do consolo de Deus que está na sua vida. Fica com a sua mão levantada ao céu e por um minuto adora o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver quem é que está adorando a Deus esta noite, porque o consolo de Deus está a seu favor esta noite. Glorifica a Deus, porque as misericórdias do Senhor, as misericórdias do Senhor estão sobre nós esta noite e Deus está enxugando as nossas lágrimas. Recebe o consolo da parte de Deus esta noite. Eu sinto pelo Espírito de Deus aqui esta noite vidas que estão sendo consoladas, vidas que estão sendo consoladas pelas misericórdias do Senhor aqui esta noite. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 26, dizendo que o Espírito Santo diante de Deus interpreta a nossa dor com e os nossos sentimentos com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo do Senhor está com gemidos inexprimíveis, transformando a sua dor diante do Senhor, para que o consolo venha da parte dele sobre a sua vida. Receba esta noite, em nome de Jesus Cristo, o consolo da parte de Deus. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Em terceiro lugar, estas misericórdias de Deus que estão sobre a nossa vida são manifestadas na pessoa do Senhor como um pastor que busca as suas ovelhas. Em Mateus capítulo 18, versículo de número 12, nós encontramos uma linda parábola do Senhor Jesus falando de um pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Ele deixou 99 no aprisco e foi em busca da centésima ovelha que havia se perdido. Porque as misericórdias do Senhor se manifestam no Senhor como sendo um pastor que busca as suas ovelhas. Eu quero lhe dizer esta noite, você que me ouve aqui, você que ouve pela internet, que o Senhor Deus não abre mão de você. Você é importante para o Senhor. Deus não abre mão da sua vida. Talvez você diz assim, não, eu estou distante da presença de Deus, eu estou distante dos caminhos do Senhor, ah, para mim não tem mais solução, para mim já não tem mais uma saída. Eu quero lhe dizer esta noite, em nome de Jesus Cristo, que as misericórdias do Senhor hão de lhe alcançar, porque Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você, independente da situação que você esteja. Deus não abre mão de você, independente do modo que você está. Deus não abre mão de você da forma que você está. Eu me lembro que quando eu era criança, meu pai dirigia uma igreja no norte do Paraná, pastoreava uma igreja. E havia uma família naquela igreja, uma irmã muito fervorosa, sua família, seus filhos, todos congregavam, adoravam a Deus. Porém, o seu marido, embora conhecedor do Evangelho, embora conhecedor da palavra de Deus, não abria o seu coração para o Evangelho, para Deus. Fechava o seu coração para o Evangelho e tornou-se um homem rude, um homem bravo, um homem temido pela sua família, pela cidade, pela região, devido à sua bravura, devido ao seu caráter ruim, mau. E aquela irmã sofria por causa do seu esposo. Mas um dia, ela resolveu fazer uma campanha de oração. Convidou o pastor José e Manadir para que fizessem juntos uma corrente de oração. E oraram alguns dias pela vida daquele senhor. E marcaram um dia para poder fazer uma visita. E o pastor foi, o pastor José com a irmã Nadir foram fazer uma visita àquele senhor na sua casa, juntamente com a sua esposa. E ali pregaram-lhe o evangelho de salvação de uma forma bastante ousada. E lhe fizeram um convite para que viesse à igreja. No primeiro culto, antes que a igreja se abrisse, esse senhor já estava de terno e gravata na frente da igreja e até hoje serve a Deus como presbítero e dirige uma das congregações. Isto porque o Senhor Deus não abre mão de ninguém. Não importa a maneira que você esteja, não importa a maneira que você viva, saiba esta noite que Deus não abre mão de você, porque as misericórdias dele estão sobre a sua vida. E se você crê nisto, glorifica a Deus esta noite. Se você está afastado dos caminhos de Deus, ou se alguém que você conhece de sua família está longe dos caminhos do Senhor Deus, saiba que as misericórdias do Senhor hão de alcançá-lo. Aleluia. O apóstolo Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O Senhor Deus permanece fiel, a sua misericórdia não tem fim sobre a nossa vida. Em quarto lugar, já vamos encerrar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas em quarto lugar, nós entendemos que, na sua misericórdia, Deus nos protege, semelhante a uma galinha que ajunta os seus pintalhinhos. Em Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 37, o Senhor Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são te enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintalinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. O Senhor, através da sua misericórdia, sua eterna misericórdia, Ele protege a sua vida. Glorifica a Deus por causa da proteção de Deus. Procure alguém, diga assim para ele: o Senhor Deus cuida de você. Diga para alguém assim: o Senhor cuida da tua vida. O Senhor cuida dos teus, aleluia. O Senhor cuida da tua família. O Senhor cuida dos teus filhos. O Senhor cuida de ti. Porque as misericórdias dele, através das misericórdias dele, ele nos protege. Escuta, já estamos partindo para encerrar, mas escuta mais estas verdades. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não pode tocar em você por causa da proteção de Deus. Aleluia. Ele não pode tocar em você por causa da proteção de Deus. Talvez você me diz assim: mas como é que o Senhor permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó e de sua família? Queridos, eu estudando, encontrei alguém que escreveu algo interessante e eu gravei isto nas tábuas do meu coração. Quando nós lemos o livro de Jó, nós entendemos que Jó reclamou, ou melhor, Jó lamentou por 33 vezes. Ele fez um lamento. Por 16 vezes ele perguntou por quê. Mas uma única vez ele reclamou de uma única coisa. E nós encontramos em Jó capítulo 9, versículo 33, ele reclama e diz assim: se eu tivesse um intercessor entre mim e o meu agressor. Ele reclamou apenas de não encontrar um intercessor. E nós encontramos o Senhor Jesus dizendo para Pedro, no capítulo 22, no versículo 31, dizendo assim: Pedro, Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Querido irmão, nós temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando Satanás quiser se andar com você, quiser peneirar você como trigo, o Senhor Jesus se atravessa no meio e não deixa, por causa das misericórdias dele para com a sua vida. Se você crer nisso, dê um brado de glória a Deus, por causa da proteção de Deus sobre a sua vida. Permaneça com a sua mão levantada ao céu e dê um minuto de glória a Deus e louvor a Deus, por causa das misericórdias de Deus para com a sua vida. Se Satanás quiser se andar com você, ele abre. O Senhor Jesus se atravessa no meio e não deixa. Se Satanás quiser se andar com a família sua, pastor Gabriel, o Senhor Jesus entra no meio e não deixa, por causa das misericórdias dele que estão sobre a nossa vida. Receba a proteção de Deus esta noite. Receba o manto da proteção de Deus sobre a sua vida esta noite. Receba a proteção de Deus sobre a sua vida esta noite. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glorifique a Deus esta noite por causa da proteção de Deus sobre a sua vida. Para encerrar, em último lugar, o Senhor se manifesta, o Senhor manifesta a sua misericórdia para conosco como uma águia ensina os seus filhotes. Fica de pé comigo, por favor, vamos encerrar. Em Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 11, o texto sagrado diz: como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. O Senhor manifesta a sua misericórdia sobre a nossa vida como uma águia ensina os seus filhos, seus filhotes. Os zoólogos nos contam que as águias fazem os seus ninhos nos mais altos penhascos, e quando chegam os seus filhotes, e os seus filhotes começam a crescer, ela os empurra dos mais altos ninhos, dos mais altos penhascos. Ela os empurra, os enxota para fora, e o seu filhote cai, e o seu filhote despenca e vem tentando voar, e vem se batendo, e vem caindo. Os zoólogos dizem que o coração dos seus filhotes se aceleram acima do normal, porque ele vem caindo, ele vem despencando, e ele não consegue voar. E a sua mãe águia fica de cima só olhando, só observando o seu filhote cair. E quando ele vai descendo, vai caindo, quase que a chegar em terra e não consegue levantar voo. A águia desce, alça o seu voo, abre as suas asas e desce na maior velocidade, passa pelo seu filhote e entra embaixo dele e abre as suas asas e o pega nas suas asas e o leva para as alturas e o coloca de novo no seu ninho e lhe dá todo o carinho e lhe dá toda a atenção, como que ela se estivesse dizendo: eu não queria te matar, eu não queria que você morresse, eu só estava te ensinando a voar. Quem sabe você essa noite está caindo, está despencando, está dizendo: eu não estou conseguindo levantar o meu voo, eu estou caindo de um despenhadeiro, eu já estou quase chegando em terra, eu não estou conseguindo levantar, bater as minhas asas e levantar o meu voo. Esta noite, em nome de Jesus Cristo, receba a proteção de Deus, a misericórdia de Deus, como se Deus estivesse dizendo: por um momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Receba as misericórdias de Deus da sua vida esta noite. Eu sinto a unção de Deus de uma forma gloriosa aqui esta noite. Se você sente, levanta a mão para o céu, adora Jesus esta noite, porque as misericórdias de Deus estão sobre a sua vida, as misericórdias de Deus estão sobre você esta noite. Deus está apenas lhe ensinando a voar. Você não vai morrer, você não vai se despencar, você não vai se esborrachar, porque o Senhor Deus te protege. Levanta a sua mão para o céu e fique com a sua mão levantada ao céu, adorando a Deus por alguns segundos. Glorifica a Deus por causa das misericórdias de Deus que estão sobre a sua vida. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Receba as misericórdias de Deus, receba as misericórdias de Deus sobre a sua vida, receba as misericórdias de Deus, receba a proteção de Deus. Adora Deus esta noite, porque o Senhor Deus está lhe protegendo esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Recebe a alegria da parte de Deus, recebe a proteção da parte de Deus, recebe a paz da parte de Deus. É o Senhor que lhe protege, é o Senhor que lhe consola esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifique a Deus esta noite por causa das misericórdias de Deus que estão sobre a sua vida. Glorifique a Deus por causa da proteção de Deus sobre a sua vida. Glorifique a Deus porque o Senhor te consola. Glorifique a Deus porque o Senhor te tem como filho. Aleluia. Glorifica a Deus porque você tem Deus como Pai. Aleluia. Glorifica a Deus esta noite. Alegra o seu coração. Alegra o seu coração, irmã, porque Deus cuida dos teus. Glorifica a Deus porque Deus cuida de sua família. Glorifica a Deus porque Deus cuida de você. Adore a Deus. E me deste salvação. Teu amor tem derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te, não sei como agradecer-te, o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Graças, Senhor. graças, meu Senhor Jesus. Receba o toque do Espírito de Deus na sua vida agora. Receba a alegria de Deus agora na sua vida. Receba o toque do Espírito de Deus na sua vida agora. Abaçule candara mande condara abaçule candara. Aleluia, aleluia, aleluia. Adora Deus, adora Deus, adora Deus, adora Deus esta noite. Louve a Deus por causa da graça de Deus. Louve a Deus por causa da misericórdia de Deus. Graças a Deus, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Adora Deus por causa da graça de Deus. Glorifica a Deus por causa da misericórdia dele. Receba a misericórdia de Deus na sua vida. Receba a proteção de Deus na sua vida. Enquanto você ouve esse louvor, você que foi tocado pelo Espírito de Deus esta noite, você que necessita mais da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da proteção de Deus, você que crê nesta palavra profética pregada aqui esta noite, e você que quer receber graça, misericórdia, proteção, carinho e zelo e amor da parte de Deus, sai do seu lugar e venha ao altar de Deus, que eu quero ministrar a bênção de Deus na sua vida. Eu quero ministrar a bênção de Deus na sua vida esta noite. Isto vem. Venha bem aqui. Chegue mais próximo aqui. Venha mais próximo. Venha mais próximo. Venha mais próximo. Venha mais próximo aqui. Venha bem próximo. Isso. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Abaxuri candara mande condara abaxuri candara. Graças, Senhor. Graças, Deus, Senhor Jesus. Quem sabe você está caindo. Quem sabe você está descendo. Você está caindo no despenhadeiro. Venha receber a misericórdia de Deus na sua vida hoje. Quem sabe você está com a vida amargurada. Você está com uma vida atribulada. Você está com uma vida problemática. Você não encontra solução em lugar nenhum. Você não encontra a porta de emprego aberta. Você não encontra a saída das dívidas. Você não consegue pagar as suas contas. Você está desesperado porque não encontra solução para a sua enfermidade. Você não encontra um remédio que cure de vez a sua enfermidade. Jesus quer lhe curar esta noite. Jesus quer ser, providenciar o sustento para a tua vida hoje. Jesus quer escancarar as portas para você hoje. A porta de emprego que você pede vai lhe abrir. A promoção que você anseia vai chegar. Aguarde mais um pouquinho. O Senhor está somente lhe ensinando a voar. E o carinho dEle, o zelo dEle estará na sua vida. Receba a alegria de Deus. Levanta a mão, joga a mão para cima e adora a Deus esta noite. Eu profetizo a vitória de Deus para a sua vida hoje. Eu profetizo o milagre de Deus para a sua vida hoje. Eu profetizo a porta aberta para você hoje. Eu profetizo o milagre de Deus. Receba o milagre de Deus e adora a Deus esta noite. Canta, adora a Deus. Canta e adora a Deus esta noite, porque a graça dEle está sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Se os pastores puderem ministrar particularmente a bênção de Deus sobre a vida de cada jovem irmão aqui. Se os obreiros que estão aqui puderem pôr as mãos sobre as pessoas que estão aqui. Os nossos obreiros do culto de quinta-feira de intercessão, se estiverem por aqui, se puderem também auxiliar-nos e pôr as mãos sobre as pessoas que estão aqui na frente esta noite. Porque há milagres de Deus acontecendo aqui. O sobrenatural de Deus está acontecendo aqui. Receba, receba, receba. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Antes de orar, continue solando louvor. O último convite que eu faço aqui é a você que esta noite quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor Salvador de sua vida. Você que quer aceitar o Senhor, o Deus de toda misericórdia, tomar a decisão mais séria de sua vida, que não é a decisão se você vai se casar ou viver solteiro, que não é a decisão de qual profissão você vai ter, mas é a decisão de ter o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador de sua vida. Eu quero fazer esta oração e incluir você nesta oração. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor. Deus não abre mão de você. Aonde quer que você esteja nos ouvindo pela internet. Quem sabe você está sendo alcançado por esta palavra. E aí onde você está, você quer tomar a decisão de aceitar o Senhor Jesus. Se você puder, aonde você está, fechar os seus olhos e dizer: sim, Senhor, eu aceito a Ti como Senhor da minha vida. Eu quero ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida também. A igreja estenda a mão para cá e oremos ao Senhor. Nosso Deus e eterno Pai. Aleluia. Ore ao Senhor, adore ao Senhor, ore ao Senhor por estas vidas que aqui estão. O Senhor está entregando sua vida a Jesus Cristo. Procure ver se aquele Senhor ali está entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Ore ao Senhor esta noite. Está se decidindo a Jesus esta noite? Sim. Conduza-o mais à frente aqui. Há uma vida para Jesus aqui. Glorifica a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta mensagem foi pregada esta noite para que o Senhor salvasse esta vida. Para que a misericórdia de Deus a alcançasse esta noite. Ore a Deus esta noite, nosso Deus e eterno Pai. Nós estamos gratos a Ti esta noite, Senhor, por causa das Tuas misericórdias. Nós somos gratos a Ti esta noite, Senhor, porque somos alcançados pela Tua misericórdia. Senhor, a Tua palavra nos ensinou esta noite que através das Tuas misericórdias nós recebemos a Tua proteção. Senhor, a Tua palavra nos disse esta noite que através das Tuas misericórdias nós recebemos o consolo da Tua parte. A Tua palavra, Senhor, nos disse esta noite que através das Tuas misericórdias nós somos recebidos como filho. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor, o Teu filho aqui esta noite. Calça-lhe, Senhor, as sandálias, Senhor. Coloca no Seu dedo, Senhor, o anel da Sua herança. Porque sabemos que Tu não abres mão, Senhor, de ninguém. Aleluia, somos gratos a Ti pelas vidas que estão aqui, Senhor, se alegrando, recebendo da Tua parte o Teu carinho, o Teu zelo e a Tua proteção. Envia sobre nós a Tua unção. Envia sobre nós, Senhor, o Teu consolo esta noite. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vira para a pessoa que está ao seu lado. E se você puder abraçá-lo, abrace-o. E diga assim: as misericórdias de Deus, as misericórdias de Deus estão sobre a sua vida. Receba as misericórdias de Deus. Deus não abre mão de você. Volta para o seu lugar adorando a Jesus.